E aí, Canecão? Bem-vindos ao show do Nando Paquera, bem-vindos ao Luau. Vem comigo. Vai começar. Luau do Naldo já está no ar. Na melodia vamos viajar. E vem chegando pra gente fazer. Como é que é? Encher os copos e beber. Desce um copo de whisky. Desce mais uma de nada. Que a mulherada tá pirada. Desce um copo de whisky. Desce mais uma de nada. Que a mulherada tá pirada. Bora beber com o Naldo do que é o mar da brava. Como é que é? Na condição eu tô desbloqueado. Solteiro pro amor eu tô fechado. Gatinhas pra beijar tô liberado. É de enlouquecer o jeitinho que eu faço. Solteiros de casa, tô dançando, bebendo, feito louco. Já tá bombando e tá só começando. Só bota você e a farra não tem hora. Como é que é, como é que é? Vai começar. Luau do Naldo já está no ar. A melodia vamos viajar. E vem chegando pra gente que já tá tomando uma. Encher os copos e beber. Desce um copo de whisky. Desce mais uma de nada. Que a mulherada tá pirada. Desce um copo de whisky. Desce mais uma de nada. Que a mulherada tá pirada. Desce um copo de whisky. Desce mais uma de nada. Que a mulherada tá pirada. Desce um copo de whisky. Desce mais uma gelada. Que a mulherada tá pirada. Vamos nessa, galera. MC2, aquele abraço. Solteiro de casa, tô dançando, bebendo, feito louco. Já tá bombando e tá só começando. Só falta você e a farra não tem hora pra acabar. Vai começar. Luau do Naldo já está no ar. Melodia, vamos viajar. E vem chegando pra gente fazer. Encher os copos e beber. Desce um copo de whisky. Desce mais uma gelada. Que a mulherada tá pirada. Desce um copo de whisky. Desce mais uma gelada. Que a mulherada tá pirada. Desce um copo de whisky. Desce mais uma gelada. Que a mulherada tá pirada. Desce um copo de whisky. Desce mais uma gelada. Que a mulherada tá pirada. Arrocha.